nota 3, posição 4, se estiver pensamento. Coluna nota 3, número 2, posição 4. Tudo continuar, por gentileza, nota 3. Salvador, agora nota 3, se estiver pensamento, posição 4. Tente aguardo, número 2 no setor. Guarda, nota 3. Solo Oxa 63-10 com 3 horas de São Gonçalo, 158 a bordo, pronto para tarde. 158 São Gonçalo do Amarante, confirma a autonomia? Pela caneta, 3 horas e 20 minutos. Eu tenho autorizado a taxa até o ponto espera e ainda no ponto espera torre. 198 decimal 95, ajuste altímetro no 08. Ativo via Índia para o ponto de estação 0, chama 2295, obrigado, boa noite, Maria, também é 3 no 0. 1973, a porta passada leva já a via manual do autorizado 04, chame táxi. Autorizado, se der estacionamento, fazer passagem 1973. Número 2 do setor, aguarde. Aguardando. 1973, está com 3 horas de autonomia, alternado Guarulhos, 102, 72 a bordo, tá? 112, Guarulhos, confirma a autonomia? 03, 05, 3 horas e 15, confirmando o POB, 102, 105. Ataques até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera Torre 1985, altitude altimetro 0,08. Via Índia no ponto de espera 295, com 0,08, grato, boa noite, com 1,973. 3258, após a passagem do tráfego da Olho da Goa, cauda autorizado, puxa no 02, saudade. Após o gol, autorizado, 3258. Oceano 6313, acendo identificação do serviço chegada bom, para 4.000 pés, ajuste 1019. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 90 graus com 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Oceano 6310. Gol 973, passe a dar 1-0-9. Gol 973 alinha e mantém pista no 0. Gol 1973. MA310, decolou 39, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite, Sanita, MA310. Controle Salvador, boa noite, MA310, deu chanel, passa 2.000 pés agora, no perfil da Pucaru. Oceano 6310, contato o radar na decolagem, da via sai da Puca para nível de voo 350. 350 via Puca, Oceano 6310. Controle 6310, está visual no setor, poderia voar Ura presente? Oceano 6310, mantém a saída, guarda autorização de Recife. Afirmativo, na sua escuta, obrigado. Sem livre decolagem, pistola 0, vento 130 graus, com 8 nós. Livre decolagem 0, 1973. 6390, tem condições de voga presente, o meu Fox 08. Afirmativo. Está presente autorizado, o meu Fox 08, chamou 6390. Muito muito grande, caneta, pro Romeu ponto 08, vou voar 6310. 6310, seria próximo, né? 6313, mantenha a chegada, aguarde para voar Duna, tenha tráfego próximo para decolar na saída Momo. Decolando 41 no controle 120.8. Controle Salvador, 1208, voo 1973, grato da noite. Voo 1973, cruzando 1800, Gael, Leda e Rumi. Voo 1973, contato radar de colagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via saída da EL para 360, voo 1973. Escuta 3850 a bordo 1271, o alternado é João Pessoa com 3 horas 10 minutos. Salve, já copiou na 3850? 358, confirme. Para o táxi, pronto para o táxi, temos 171 a bordo, João Pessoa 2 horas, corrigindo 3 horas 10 minutos. Confirma a alternativa? João Pessoa. Autorizar a táxi da atmosfera, via índia, atmosfera, torre 1895, de altímetro 1098. 1895, táxi da atmosfera da 1098. Tá 3850, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus com 10 nós. A linha decola no 0, vento 3850. Boa noite, 5974, 5974, essa identificação dessa via chegada Banff para nível de voo 050. Xanair 6310, chame Recife na frequência 126.85, alterno 25.45. 6315-6310. 6315-6310. Gol 1973, chame Recife nas frequências 133.25, alterna 125.1. Recife agora 133.25, alterna 125.1, gol 1973, grato, boa noite. 15974, desça via para 4.000 pés, ajuste 10, 19. Salvador, tem 3858 agora na possibilidade de voar por aqui. 3858, mantenha a saída, guarda autorização. Sente, aguardando. Azul 4298, essa é a identificação dessa via chegada a Mário para nível de voo 050. Via Mário 050, 4298. Bom Salvador, boa noite, 3815, autorização Guarulhos. 3815, número 2, Cacaguate. Claro. Pula 096.com. Autorizado Serra Brava, Serra Vita para Serra Brava, Fox Trot Zulu, 1619, nível de voo 370. Decola, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5557, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Autorizado Fortaleza, nível 370. Faça do plano, Apesulo 19. Pistão no zero, curva esquerda. Tomo, Proti. 5557-120-8 pro gol 1096. 1096, confirme a transição. Proti. Protejamento está correndo, posição 09, chame pro. Chamará. Tchau, 381-154. Bom dia, 385. Autorizado, Serra Brava, Serra Vista, para Serra Brava, Golfo Romeu. E eu peso 1-0, que estava até conforme a rota do plano de voo. Nível de voo autorizado 340, decolo da pista no zero, com primeira curva à direita, saída da Eule da Motiva. Transponda 5566, controle de Salvador, operando a frequência no 20.80. Ok, 340, ótimo autorizado, aeroguia superior 10, 10, curva à direita, da Eule da Motiva. Transponda 5566, controle operando 208, para o centro, 3-2. Autorizado, se você não fizer mesmo, está correto, chame pronto. Chamarei. Bônus 096, contendo a equipe de solo, reportado. Bônus 096, contendo a equipe de solo, devido a obras no... Vai condenar. Bônus 0303, chame turno na frequência 118, decimal 95. 0305, metrô 3. Chame Recife na frequência 926-85, alterna 25-45. 265-2545. Em contato visual, tem pouso autorizado, pista no 0, centro no 20 graus com 89. Eu Azul 4298, início redução para 229. 3-1-3 no solo 5-4, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1-6-3. Autorizado, pode-se até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro, 1-0-9. Autorizado, táxi de alta, pode o táxi 6 de viés. 5974 autorizado para o procedimento do LS, que foi pista 1-0, são estabilizados. Foi uma área estabilizada, 5974. Autorizado, ingresso direto, portão 06. 06, portão 06, 96, 96. 96, a linha decola temperada? Positivo, querido. Autorizado, alinhado e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Livre, alinhado e decolado, 1-0. Azul 4298, desça via para 2000 pés, ajuste 1-0-9. Via 2000 pés, 1-0-9, ajuste 1-0-9. Via 5974, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 195. 1893. Alô 4298, autorizado final do procedimento do LS X-Ray, pista 1-0, forma quando estabilizado. Autorizado final do LS X-Ray 1-0, 4298. 5974, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, boa noite. Muito boa noite, aguardando a autorização. Aluno 096 decolou 59, contra aluno 20 decimal 8. 208, boa noite. Muito boa noite, Salvador. Aluno 096, passou 1000 pés, como positivo. Aluno 096, com 4 radar na decolagem, subazia, saída móvel para nível 370. Via saída móvel. Ao 370, voo 1096. Voo 1096. Prossiga. Possibilidade de voo para ti? Entrou na saída com a autorização de Recife, voo 1096. Positivo, senhorita, a gente agradece desde já. Qualquer outro ponto aí dentro dessa terminal que nos encontrar, a gente agradece. 096, inicialmente está autorizado para o de código. Código, na sua escuta, muitíssimo obrigado. Graus com 79, Rio. Azul 4298, chame terra frequência 118 decimal 95. Torre 1895, uma placa, 398. 1096, foi autorizado pelo Centro Recife para o Iabuco, restrito nível de voo 330. Direto a Buco, restrito 330, voo 096, agradece. Salvador, boa noite, 597. Escuta, Rio, Rio. E 5974 autorizado, táxi até o pátio 3 via Taxiway Alpha Delta. 3 via Alpha Delta, 5974. Clarence of an American 230, position 11, we have information Sierra, instruments to Miami, please. America 230, clear Miami. Vai Upzulu 2-0 until Tango Romeo Sierra, then Upzulu 7 until November Alpha X-ray Oscar Tango after flight planning rules. Flight level 360. Momo departure in transition. Take off 1-0, left turn. Skok 5570. Salvador departure 1-0, decimal 8. Southwest American 230 to Miami via runway 10 left turn, Momo departure, Nanim transition, Upper Zulu 20 Terracina, Upper Zulu 7 Maxot at file, climb at maintain 360, squawk 5570, departure 120.8. America 230, respect correct, passport start, push against 11. Roger, we'll call you for push and start, gate 11. We expect push in 2 minutes, American 230. Autotáxi, 238 no 5177, confie 3 horas e 40. Autoriza táxi até o ponto espera, via pátio 1 no Índia, no ponto espera, torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1099. Via 19, ok. Ponto espera, repórter 1995, 1895, 73, 815. 145. Direito no solo, 06, livre direita, 1-2-1-1. Direito, 1-2-1-1, 4-3-9-8. Salvo, Salvador, boa noite, 2-4-2-9-8, na foto 7. 2-4-2-9-8, autorizar ataque para o pátio 1, via Taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 298. Controle Salvador, boa noite, 2-7-2-2, 5-7-1. 782, chame Salvador na frequência 10.8. Controle Salvador, boa noite, 2782, ponte da Sierra. Boa noite, tá 3815, tá lá no ponto de perdão, 0 planta. Chegada, descida autorizada para NG050. Mais, o ideal vai ser 5050, azul 2732. American 230. Position 11, American 230. Retorno, senhor. 3895, contato radar decolagem, se preparando nível de voo 340, via Cedida El. 340, via Delta, 3895, Delta, presente possível. Após 2000, peço autorizar até El. Tá, El, 2000, vai cruzar agora, direita até El, 3895, via Delta. Push, and Push, and Start 11, we'll call you for taxi, American 230. Roger, Push, and Start 11, we'll call you for taxi, American 230. 815, passa nível de voo 170. Chega agora o centro Recife, frequência 13325, alterne 125, décima 10. TAM 3815. Recife 1332, 5125, obrigado, uma boa noite, o TAM 3815. Boa noite, tem um bom voo. Grato. Azul 2782, desça para 2010, está autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado, 1099, ajuste ao final. Seguinte, vai decretar 2000 pés, autorizado ILS, vai ser reportado estabilizado no 019, o azul 2782. Primeira restrição de velocidade TAP, Procurador 782. Não entendi, poderia repetir a permissão? Opa, libera a restrição de velocidade TAP para o 2782. Positivo, está liberado, número 1 e único para pouso em Salvador no momento. Excelente, obrigado. American 230, connect to taxi via main apron in India, over holding point 110, make your position and call tower 118.95, altimeter setting 1019. India. Holding point runway 10, tower 118.95. Salvador, Oxané 6313. 6313, boa noite, prossiga. Estou 360 para Guarulhos. Pronto para ser Guarulhos? Pronto. Chamei a 6313, Guarulhos autorizado, nível de voo 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na subida da El, letra Motiva. Da El, transição Motiva, intercepta pelo Zulu 1-0. Acerta a bater, Tango Bravo. Aciona 5574 e o controle 120, decimal 8. Afirmativo, autorizado para Guarulhos, o Oceaner 6316. Decola da Deve, acertou com curva direita, faz a subida da El, transição Motiva. Primeiro Brasil, uniforme do Lula 0, Taubaté, até Taubaté, uniforme do Lula 0. O transponder 5574 e o controle 7108, Oceaner 6316. Chanel 6303, correto? Chama o condutor, estacionamento, meia dúzia. Chamaremos, 6303. Cantinho 30, maintain position. Maintain position, maintain position, 30. Azul 2782, boa noite, está baixado, travado, 5 milhas. Azul 2782, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso na 1-0, 2782. Boa noite, Golo 246, acione identificação, dessa via, chegada a Banff para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 099. Dessa via até 4 mil na Banff, 099, Golo 246. Identification, Central Level 050, fly heading top interception. Altimeter 1019, call frequency 1208, please. Fly heading top, Central Level 050. 050, Channel 6224. American 230, clear line up and maintain runway 10. Line up 28, runway 10, American 230. Solo 27, libere à direita, chame solo 121, decimal 1. 782, boa noite. Salvador, boa noite, 2782. Caso 2782, boa noite, Alfa Kilo, 43, remota 4 Romeu. Alfa Kilo, 43, remota. Qual é o remoto, tá bom? 4 Romeu. 4 Romeu, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Lincoln 230, airborne at 29, call down Salvador departure 120.8, have a nice trip, sir. 120.8, good afternoon.